Este é o Som no Blog, porque música tem que ser ouvida. O programa hoje tem apenas duas músicas, mas eu prometo que é pauleira pra ninguém botar defeito. A gente começa agora com um lançamento. É, a gente tá quase se equiparando a Londres, rapaz. A gente vai ouvir a nova dos Strokes, a música vazou pra internet recentemente, e é uma pauleira digna, é um vocalzinho meio Iggy Pop lá, lascado. A banda é a sensação do próximo Team Festival, que infelizmente eu não vou por uma certa falta de grana, mas enfim, a gente vai ficar aqui torcendo e ouvindo bastante. E vocês fiquem aí com a nova do álbum, ainda intitulado First Impressions of the Earth, Strokes com Juice Box. Everybody sees me, but it's not that easy. Standing in the light field, standing in the light field, waiting for some action, waiting for some action. Oh, but why won't you come over here? Standing in the light field, standing in the light field, waiting for some action, waiting for some action. Just say, why won't you come over here? Why won't you come over here? A gente continua esse bloco agora com uma nova dos Rolling Stones, do último álbum deles, a Bigger Bang. Essa música é aquela coisinha meio agoniada, confessional, que eu adoro. Pra mim é uma das preferidas do CD. E lógico, esse tipo de música não é novidade pra ninguém, mas como é Rolling Stones fazendo, sempre é legal, né? Então fique aí com a segunda música deste bloco, a última música também. Obrigado por ter ouvido este podcast. E você fica agora com Love I Nearly Died. Traveling, but I don't know where. be my guide. Been traveling far and wide. Wonder who's gonna be my guide. Been traveling far and wide. Wonder who's gonna be my guide. Been traveling far and wide.